Roman 1, Kilo, noite 9 e meia, Lindo. Noite 9 e meia, bom dia. Livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 8 e 9 e meia. Pousa na 1-0, tá 3, não tá dizendo. No 606 na escuta? Permaneceu. Ok, comandante, é só para informar que a gente recebeu aqui a informação do supervisor da Infraero, que a pista fecha mesmo ao 05, ok? O senhor terá condições de agilizar? Permaneceu. Obrigado. Chame Sol 1219. Só pode confirmar se a pista realmente está fechando ao 05 hoje? 05, vai ser daqui a 3 minutos o fechamento. Ok, então, obrigado. Passa em frente, via Pátio Índio, ponto de espera 1895 a torre. Agora pode esperar 1895 ao meio, era bem grato. Sobe, eu tenho 3170, boa noite. 3170. Livre táxi via Alfa e reforte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reforte da 3170. Sobe o voo no 7 com peça, quanto por 7 com 2? Que eu vou no 714. A gente recebeu aqui o comunicado do supervisor da Infraero que a pista vai fechar em 1 minuto, ok? Tem como fechar em 1 minuto, não? Infelizmente não. Vou no 896, Juliette, portão 4, livre o táxi. Portão 4, 896. 3170, portão 612, via Juliette, livre o táxi. Portão 6. Infelizmente o senhor deve entrar em contato com a companhia via CGNA. Tem um representante da sua companhia no CGNA e faça a coordenação devida com a supervisão da Infraero. A gente recebeu aqui a ordem para ao 05 fechar a pista, ok? Bahia 06, decolou 05, controle em 19-8. Uma boa noite. 19-8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1606. 1606, contato radar, para o 390, não sei da Puca. 390 Puca, gol 1606. 9606, chame centro e cifrão 25, decimal 45, alterna 2085. Foram 2545, 2085, 9606, graças.